sabia que tinha algo errado nesse futebol. Chegava em casa sem um pingo de suor. Não me procurava embaixo do lençol, não era o pior. Esperei chegar a outra quarta, chamei o mototáxi, hoje eu te pego no flagra. Quero ver qual a desculpa que vai dar pra mim. Davi, o que é que você tá fazendo aqui? Quem é essa mulher sem roupa em cima de ti? Essa pelada que vinha curtir é Davi. Davi, o que é que você tá fazendo aqui? Quem é essa mulher sem roupa em cima de ti? Essa pelada que vinha curtir é Davi. Te pego no flagra. Quero ver qual a desculpa que vai dar. Eu quero vocês cantando comigo assim, vai! Davi, o que é que você tá fazendo aqui? Quem é essa mulher sem roupa em cima de ti? Essa pelada que vinha curtir é Davi. Davi, o que é que você tá fazendo aqui? Quem é essa mulher sem roupa em cima de ti? Essa pelada que vinha.